está mais no mundo, caído, perdido, bem longe da estrada. Jesus o encontrou, salvou, redimiu, não lhe falta mais nada. Hoje ele faz a obra de Deus, ele está decidido. Não vai mais escorar, ele agora é o marajá convertido. Agora não sabe somente pedir, Senhor Jesus me dá. Ele quer receber porque gosta de trabalhar. Ele não desmaia, não sente vertigem, não sente canseira, não tem reumatismo. Está decidido, ele agora é o marajá convertido. Quando alguém lhe chama para cooperar é quase normal. Ele ir na frente abrindo caminho, expulsando o mal. Ele não é mais um cristão de talento escondido. Hoje é destemido, ele agora é um marajá convertido. Agora não sabe somente pedir, Senhor Jesus me dá. Ele quer receber porque gosta de trabalhar. Ele não desmaia, não sente vertigem, não sente canseira, não tem reumatismo. Está decidido, ele agora é o marajá convertido. Agora não sabe somente pedir, Senhor Jesus me dá. Ele quer receber porque gosta de trabalhar. Ele não desmaia, não sente vertigem, não sente canseira, não tem reumatismo. Está decidido, ele agora é o marajá convertido.